sempre aparece quando o coração pede pra te excluir. Só dá você aqui, aqui. Vontade da sua boca quando a única roupa era do colchão. Hashtag solidão, solidão. Será que essa saudade é só minha? Será que eu faço falta no seu dia? Será que você não pensou em ligar? Se você quiser voltar, volta, volta. Quiser beijar, volta, volta. Desabafa, volta, volta. Pode bater na minha porta. Se tem amor, toda ida tem volta. Vontade da sua boca quando a única roupa era do colchão. Hashtag solidão, solidão. Será que essa saudade é só minha? Será que eu faço falta no seu dia? Será que você não pensou em ligar? Se tem amor, toda ida tem volta.